como é que é? Vou só falar com a minha dama, ela está aí, mas espera aí. Está a passar realmente momentos muito desagradáveis, meu, e preciso recuperar a minha relação com ela. Yo también te quiero. Ven aquí.